Pai. Eu sei que tu procuras os verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. E é assim que eu quero te adorar, Senhor. Sem honra, sem glória, sem buscar meus interesses, sem nada esperar. É assim que eu quero te adorar, sem olhar tuas mãos, mas procurando a tua face, me olhando no espelho até ver a tua imagem. Meu Deus, meu Pai, amado Jesus, Espírito Santo que me consola, não quero. Prostrado. adoro.